agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que de segunda a sexta-feira, às 13 horas, lhe traz um pouco da alma portuguesa. Vamos então ficar com, hoje, Fado de Coimbra. Mas antes de irmos ao Fado, vou-lhe deixar os endereços para onde nos pode escrever. Já sabe que aqui na nossa página de comentários tem sempre o seu espaço em www.radioantenaweb.info ou então no nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Já sabe que sentir a alma portuguesa não é problema, é simplesmente querer senti-la, deixar que ela pulse na sua mente, deixar que o seu coração palpite e que as emoções até fluam, que venham à flor da pele. Vamos então ficar agora com três fados e veja que um deles é bastante antigo. Vamos começar então por Fado Hilário, na voz de Alexandre Herculano. Depois ficamos com Graça de Deus, na voz de Luís Góis. E terminamos esta primeira seleção, como disse, com um fado muito, muito antigo, daí a qualidade sonora ser diferente. Talvez um bocadinho inferior, mas é mesmo os anos que o fado tem. Falo no Fado da Ansiedade, na voz de António Menano. Espero que você goste. Espero que este Diga Lá ao Senhor Fado de Coimbra, ou dedicado a Coimbra, aos doutores, aos licenciados, aos grandes homens do Fado de Coimbra, lhe agrada a si também. E começa assim este Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Paixão tem uma forma bizarra. Eu quero que o meu caixão tenha uma forma bizarra. A forma de uma guitarra, a forma de um coração. que eu não posso falar. Segredos lourizados que a minha alma dormitar. Segredos lourizados da minha alma. Diga lá ao Sr. Fado. Por assim depois de Deus só é grande o teu amor para mim. Depois de Deus só é grande o teu amor. Não é Deus por ter princípio, quase Deus por não ter fim. Não é Deus por ter princípio, quase Deus por não. Foram três fados, um deles até muito antigo, como lhe disse, como lhe fiz a referência, daí o som ser diferente, mas não deixe de ser por isso uma grande relíquia do nosso fado, um representante de um pouco mais do nosso tesouro português. A alma portuguesa continua e vamos ficar agora com mais três fados. Vamos ficar com António Bernardino, uma das vozes que também já passou aqui pelo nosso Diga Lá ao Senhor Fado, com o fado Solitário. Depois ficamos com José Afonso Coro dos Caídos, outro senhor que também já por cá passou, e vamos ficar com Edmundo Bettencourt com o fado Saudades de Coimbra. Este último é também um daqueles que é uma relíquia portuguesa e já é muito antigo. Vai reparar novamente na diferença sonora. Não deixa por isso ser também outro grande representante da nossa alma portuguesa. E fica assim, ficam assim mais três temas aqui no nosso Siga Lá o Senhor Fado de hoje, sempre em português. Dizem que esta máscara é má ao filho que mais mal faz. Dizem que esta máscara é má ao filho. Por isso te quero tanto e tantas mágoas me dá. Por isso te quero. Alegria. alegria morrerá, passar um dia, todo inteiro. Diga lá ao Sr. Fado. Cantai-me isto da treva e da aparência, na absolvição por incontinência. Cantai, cantai no pino do inferno, em janeiro e maio é sempre cedo. Cantai cardumes da guerra e da agonia, neste areal onde não nasce o dia. Cantai, cantai melancolias serenas, como o trigo da moda nas verbenas. Cantai, cantai guizos doidos dos sinos, os vossos tomos de embalar meninos. Cantai bicho da treva e da opulência, a vossa vilipã magnificência. Cantai os vossos tronos e impérios, sobre os degredos, sobre os cemitérios. Cantai, cantai, ó torpes madrugadas, nas clavas, os clarins e as espadas. Cantai nos matadores, nas trincheiras, as armas, os pendões e as bandeiras. Cantai, cantai, que o ódio já não cansa, com palavras de amor e de bonança. Dançai ao parque as vossa negra festa, sobre a planície em redor que o ar empesta. Cantai ao corpos pela noite fora, neste areal onde não nasce a aurora. Chupala até Coimbra, meus amores. Do Chopala até a Lapa, foi Coimbra, meus amores. E chegou a Alma Portuguesa, o programa Diga Lá ao Senhor Fado, que traz aqui todos os dias um pouco da alma portuguesa, vai embora. Deixa-o com dois fados, mas já sabe também que pode sempre pedir o seu fado. Deixe que o seu coração palpite, deixe que a sua lagriminha ao canto do olho surja. Peça o seu fado, faça este programa ao seu momento em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. As portas de ligação que estão sempre abertas para si. Fique agora com o fado do estudante e terminamos com o fado de rosas brancas. Dois grandes fados que ficam aqui para si. Neste Diga Lá ao Senhor Fado de hoje chega ao fim e lhe deseja uma tarde muito feliz, um dia repleto de boas energias, de pessoas muito importantes, momentos especiais. Fique bem, tenha um dia muito feliz e amanhã cá estamos para mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Até amanhã, fique bem e tenha uma tarde muito, mas muito boa, um dia muito feliz. Este foi o Diga Lá ao Senhor Fado para si, com todo o orgulho, 100% em português. Se ama. estar. Se a minha mãe te deu estar. Na campa macro.